Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Nós aqui, com este programa, um programa que se pretende uma alternativa ao que se pode ter em termos de música nas rádios de hoje em dia, porque o que queremos é levar até você exatamente aquela música que, de modo geral, não chega às nossas rádios. Essa música que foge do circuito comercial de consumo mais imediato. E uma música, no mais das vezes, sem dúvida, de boa qualidade, de muito boa qualidade, e que não mereceria estar assim tão esquecida. E às vezes até expressões musicais da atualidade que não encontram esse suporte, esse apoio. Mas, além disso, o nosso foco é tocar os sentimentos não só em termos humanos, pessoais, individuais, mas também, e talvez até principalmente, os nossos sentimentos em relação à nossa comunidade, aos demais humanos, a todo um contexto de seres nesse nosso Brasil e, muito mais do que isso, num nível já mundial, porque hoje, com a comunicação tão avançada, nos sentimos cidadãos do mundo e as nossas relações se espraiam por esses espaços maiores, e o que acontece em qualquer parte do planeta é problema nosso também. E nós nos solidarizamos. E todas essas questões, as questões do hoje, as questões ligadas à construção de um mundo melhor, tudo isso é questão de sensibilidade. E, sem dúvida, nós temos aqui esse foco, essa preocupação, e é o nosso tema, não é isso? Vocês já sabem, aqueles que nos acompanham e os novos companheiros que estão chegando, sejam bem-vindos. A vocês, nossos amigos de sempre, boa noite. E a vocês, nossos amigos novos, já que a nossa Rádio Melodia está se espraiando, atingindo novos espaços com a sua transmissão mais potente. Então, nesse caso, a eles, companheiros recém-chegados, um grande abraço também. Boa noite, começamos uma nova semana e iniciamos com música. Acredito que você que ouviu essa música sentiu um fogo interno, um comichão, e que te impelia a se levantar e dançar. É muito difícil resistir ao convite à dança que ela traz. Isso é a famosa disco music, e sem dúvida essa que nos trouxe essa música sensacional, com esse arranjo fantástico e contagiante, sempre foi a rainha da disco music, Donna Summer. E embora o clima seja alegre e a música de hoje toda seja alegre, na verdade existe uma certa tristeza, porque essa grande artista nos deixou. Nos deixou recentemente, infelizmente ainda muito jovem, com 63 anos, porque hoje 63 anos é ser jovem. E com muitas propostas, sem dúvida, ela se apresentou até no Brasil não faz tanto tempo assim, com imenso sucesso. E o que nos surpreende é o quanto as gerações mais jovens a admiravam e também se entregavam à sua música. Mas existem algumas razões e eu vou até comentá-las aqui no decorrer do programa, porque o programa será todo dedicado em homenagem a nossa querida Donna Summer. E o que trazemos é até um material que já foi apresentado aqui a vocês, mas a importância desse material é que ele reúne o que de mais bonito, de mais representativo e que maior sucesso teve gravado pela Donna Summer. E é um show inesquecível, na verdade, um show apresentado ao vivo, e eu tive a grande sorte de poder assistir a esse DVD, porque as imagens são inesquecíveis, um visual sensacional, uma ambientação do palco fantástica. Donna Summer é uma simpatia. É inacreditável com a forma como ela conduzia esse espetáculo. Se alguns de vocês tiverem acesso a esse material, não sei se em alguma locadora, vocês de certa forma encontram sim. Aqui em Varginha eu já vi em várias locadoras. Então é um show ao vivo da Donna Summer, memorável, inesquecível. Podem levar para casa que vocês não vão se arrepender. E é uma música que todas as idades apreciam, muito, muito alegre, muito festiva, realmente contagiante. Mas vamos a mais algumas faixas. Vocês ouviram a primeira faixa, a faixa de introdução desse CD da Donna Summer, com a música MacArthur Park. Sweet. song I know some of you kids know. And I want you to sing it with me, okay? Can you be my background singers? It's really easy because it's just oh, oh, oh, oh, okay? You gotta get it. Okay, we're gonna try this song and you're gonna be my background singers. Okay, let's do it. Vocês ouviram mais duas faixas. This Time I Know It's For Real. Essa foi a primeira música tocada e a segunda foi a famosa I Feel Love. É importante se dizer que a Donna Summer é reconhecida como a precursora desses ritmos mais recentes, a hip-hop, techno-music, e acredito que os jovens nem saibam disso. Foi ela que inovou com esses arranjos fantásticos, cheios de sintetizadores e que influenciaram muitos dos músicos mais representativos desses estilos musicais. Falando com franqueza, Donna Summer influenciou toda a música pop mundial tremendamente, devido à sua grande, grande originalidade. E uma das coisas interessantes que a gente consegue ver nesse DVD em questão, nos extras principalmente, ela fala muito do que foi o compor música. Ela compôs muita coisa linda, sensacional, não só música disco mais dançante, mas músicas românticas lindas. E muito recentemente ela tinha um projeto de fazer, acho que esse projeto não foi realizado, mas de fazer um grande musical, e eu pude ouvir algumas dessas músicas desse musical, que eram sensacionais. E o que acontecia? Sua forma de trabalho era uma forma de trabalho em equipe com todo o pessoal da sua banda, porque a banda era muito família. Dela faziam parte as suas irmãs, com suporte vocal, e também o seu marido. Portanto, acho que o dia a dia já propiciava essa vida dedicada totalmente à música. E isso repassava para a sua arte maior que vinha até nós através das suas gravações, através das suas apresentações. E isso talvez também possa explicar como eles chegaram a introduzir diversidade tão grande e principalmente inovações que se somaram à música pop americana e mundial, lançando esses ritmos que hoje nós encontramos aqui, rap feitos no Brasil e em todas as partes do mundo e que se disseminaram, e de certa forma esses ritmos tão atuais tiveram muito de sua origem naquilo que foi trazido e em termos tão originais pela fantástica Donna Summer. And I know all of you do this because you wouldn't be here otherwise, right? Your name, but Actually, this past week I signed a new record deal. After much delay. Thank you. And I signed with the Sony label. And you know, I found out that I had this, you know, this wonderful big family, Sony, and in my family I found another little sister from Australia who is a wonderful singer, and we met and we just hit it off. And you know, she said she was gonna come today. Tina, are you here? Tina Arena? Are you here? Oh, there she is. Come on up, honey. Oh, she's so cute. And she, you know, she's famous everywhere in the world, and she's about to bring another record out here. And you know something? She's hot. Would you do the Barbara part with me? I would be honored. Thank you, sweetheart. Come on. Tina Arena, everybody. It works for Barbara. Raining, it's pouring. My love life's boring me to tears. After all these years, no sunshine. No sign of romance. We don't stand a chance. I always dream of This next song is a song that, oops, I got my microphone stand. Vocês ouviram a famosa e deliciosa On the Radio e uma música que foi um grande sucesso de um dueto muito, muito surpreendente e fantástico. Fenomenal a gravação original da Donna Summer com Barbra Streisand. E é uma gravação histórica, antológica, memorável. Só que aqui no seu show ela não contou com a presença da Barbra Streisand e no lugar da Barbra Streisand foi uma cantora também maravilhosa que é a Tina Arena, como vocês conferiram. E a Tina Arena é uma outra grande cantora de musicais e com uma apresentação e uma interpretação fantásticas, uma atuação cênica inesquecível, é uma grande artista, mas ela não é tão conhecida no mundo da música gravada e muito mais no mundo dos espetáculos, no teatro. Mas vocês puderam conferir o trabalho maravilhoso da Tina Arena. Vocês vão agora ter mais duas músicas fantásticas. She Works Hard for the Money, todas elas muito contagiantes, sem dúvida. E o famoso Bad Girls. Então, são duas faixas seguidas que eu vou apresentar. Mas, na verdade, é um conjunto que se refere às Bad Girls, às garotas más. E o clima ainda é todo muito dançante. Em tempo, eu vou incluir mais uma música, serão três músicas. A primeira delas vai ser a Dim the Light, Dim All the Light, escureça todas as luzes. Essa música, e ela até faz uma introdução falada e começa de uma forma mais lenta, mais romântica, ela conta que quando a compôs, ela tinha ideia de que o Rod Stewart pudesse gravar. A inspiração foi a voz do Rod Stewart, mas por uma série de razões, o Rod Stewart acabou não gravando e ela própria gravou. Só que ela não gravou dessa forma tão romântica como ela havia imaginado ao compor na voz dele. E ela gravou no seu estilo de music e ela ganhou o Grammy e esteve nas paradas e até ela termina brincando com o Rod Stewart. Sorry, Rod, como dizendo, desculpa, Rod, você não quis a música e aí eu tive que fazer o que fiz e ela foi o grande sucesso que foi. É linda a Dim All the Lights e em seguida aí sim vocês vão ter aquelas outras duas que eu já havia anunciado, She Works Hard for the Money, que já é bem dançante, bem disco, e o Bad Girls. It's a song that I wrote for Rod Stewart, and I wanted to give it to him, and then I chickened out, and so I kept the song for myself, and I sang it, and I had a hit record with it. Sorry, Rod. You can still sing it if you want to. So I'd like to just sing the song the way I originally wrote it, and then, you know, I'll sing it the way I sang it. The way I think, you know, Rod might have sung the song. I'm gonna do it that way first, okay? You ready? It's nice to be the boss sometimes, you know? I like that. They have to do it as many times as I do this. Dim all the lights, sweet darling, 'cause the night is on its way. Turn up. Love just don't come easy. Thank you. Uh-huh. Para não quebrar o clima bem dançante, eu deixei tocar uma música a mais. E assim terminamos esse bloco de música bem, bem gostosa, que nos convida à dança, com o Hot Stuff, que foi acrescentado àquilo que nós havíamos anunciado antes. Então foram quatro faixas seguidas e todas elas interligadas musicalmente. Por isso eu achei melhor deixar tocando e depois eu faria a ressalva como estou fazendo agora, para que vocês não percam pelo menos a sequência, mas saibam exatamente quais são as faixas. Em seguida, a Donna Summer apresenta uma música que ela compôs, como a maioria delas até agora, e muito, muito bonita, contando um pouco da história. De certa forma é uma ficção, mas contando um pouco da sua história de vida. E essa música era de um musical, eu não sei se ele chegou a ser levado aos palcos, de um musical que ela estava compondo, My Life, é o nome da música, e o nome do musical é Common Girl, é garota comum, uma garota como outras, e conta a história de uma moça que queria muito ser artista e ser cantora, e é muito bonito, é comovente, é por isso que eu digo, eu sempre digo isso a vocês, conhecer um idioma é algo fantástico. Conhecer o inglês nos leva a universos que você não poderia. É delicioso entender quando ela está dizendo, ouvindo a sua forma de colocar, traduzindo não é a mesma coisa. É ouvir a emoção do artista dizendo, contando, ela conta a história da moça e já com a música por trás é comovente, realmente comovente. Estuda em inglês. Eu falo isso não porque sou professor e dou aula para todas as idades e faixas e inclusive para aqueles que têm interesse em aprender de uma forma muito rápida, com um método muito, muito eficiente, sem dúvida, coisa que a gente desenvolveu durante muitos anos, mas eu tenho um carinho muito grande pelo meu trabalho, porque eu vejo a necessidade, o quanto o conhecer um idioma enriquece a nossa vida. Então, seja qual for a sua profissão, a sua necessidade, o seu interesse, não deixe de estudar inglês. Não importa a sua faixa de idade, sempre é tempo para que você possa ampliar os seus horizontes e se sentir mais pleno. E tudo isso é qualidade de vida também. Então eu conto um pouco do que acontece nessa música que vocês vão ouvir, que é o My Life. E aí eu volto, acredito que seja melhor assim. Uma coisa que eu não estou dizendo, talvez um pouco empolgado com o CD que estou trazendo com a Donna Summer, em primeiro lugar, que embora o clima seja bem festivo pelo próprio estilo da música, na verdade existe uma conotação triste porque estamos fazendo uma homenagem para essa grande artista que nos deixou. E que recentemente, Donna Summer, aos 63 anos, e por algo muito triste, uma doença, o câncer, que infelizmente está tendo uma incidência um pouco assustadora, não sei se é porque hoje sabemos de casos, e isso vem até nós através dos jornais, mas na verdade até não sei como isso seria para as outras pessoas, mas pessoas da minha relação, pessoas conhecidas, pessoas amigas e até em família, essa incidência tem sido muito, muito constante, o que nos preocupa muito e nos faz refletir sobre o que é que estamos fazendo de errado e que provavelmente esteja causando essa doença tão triste. E por isso mesmo, muitas vezes aqui, nós lançamos o espaço e dizemos e convidamos as entidades que trabalham em vários sentidos, como o Viva Vida, que se preocupa com as crianças do Hospital do Câncer, e todas as entidades que estejam ligadas à questão da saúde, que se necessitarem de um espaço para divulgar as suas campanhas, que nós aqui estamos abertos totalmente com o nosso espaço. e que nós cederíamos o microfone para que eles pudessem fazer as suas colocações e as suas solicitações. Fica aqui a ressalva. E um outro aspecto também, que é importante que nós digamos isso tudo, porque muitas pessoas podem ter ligado o rádio no meio do caminho e não estão sabendo do que se trata, porque estamos trazendo até e, de certa forma, repetindo material já apresentado, qual a razão por trás. Primeiro, boa noite aos que estejam chegando e, ao mesmo tempo, vocês estão sabendo que a nossa homenagem à Donna Summer, que faleceu recentemente. This next song is from the play Ordinary Girl, and it's a time in the play when my character doesn't know if she can go back on stage. She doesn't know if anybody ever wants to hear her sing again. And so she stands on the middle of an empty stage and she says a little prayer. She says, God, you gotta help me. I can't do this alone. If I was born to sing. Eu me empolguei falando com vocês e com a música da Donna Summer e, na verdade, eu não prestei muita atenção na hora e, infelizmente, eu não vou poder apresentar essa última faixa. Na verdade, não é a última faixa do CD, mas é a última faixa do DVD. E aqui estamos com o CD ainda tem mais alguma coisa que vou tocar para vocês, mas será amanhã. Então eu vou me despedir, ainda toco um pouquinho da música só para dar um clima de música de partida e também para deixar um gostinho de quero mais para que vocês voltem amanhã, porque essa música é tão linda, vocês não podem perder. Temos um encontro marcado. Renato Tavolieri Filho se despedindo, deixando um grande abraço e esperando por vocês amanhã. Sempre lembrando que nós temos o nosso Questão de Sensibilidade de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Lifetime.